aqui, influência positiva, MW Studio, tudo vem, tudo vem. Tudo nessa vida tem o seu momento, então para que pressa, se tudo vem com tempo, aproveite o agora, calma, não se apavora, tudo pode acontecer, mas tudo tem sua hora, tamo tudo junto, misturado no conjunto, uma só família falando do mesmo assunto, como que eu faço para ter mais confiança, duas gotas de otimismo e um chá de esperança, tudo tem seu preço, mas nem tudo tem valor. Dinheiro compra tudo, mas não compra o amor. Tudo que cê faz, e faz de coração. Não há valor que pague tamanha satisfação. Sei que tudo posso quando creio que consigo. Quando penso em outro alguém e não somente meu umbigo. Sei que nada vem de graça, é tudo com suor. Tudo você pode quando dá o seu melhor. Sentimento tem valores que nem encontram no mercado. Ele não é vendido, muito menos fabricado. Nasce como o sol e some nas imensidões. Se transforma como as flores na mudança de estações. Tudo é armazenado no cofre do peito para abrir o cadeado. Use a chave do respeito. Fica desse jeito, lá dentro escondido. Firme no pensamento, na sua mente ele é nutrido. Tudo é decidido na prorrogação. Igual no futebol, tomou vermelho é expulsão. Por isso a decisão não pode ser tardia. Comece agora mesmo e não deixe pra outro dia. Tudo é com você, você faz o seu destino. Use as pedras do caminho, mano, e chute as do cachimbo. Pra vida ter valor, faça por merecer. Milagre só existe pra quem faz acontecer.